Caos do subúrbio. GG. Benefício. A vida é demanda, nigga. De cá somos contenda, de malungos da maloca, malucos das taboca, parte da outra história. Nós é geração hip hop, não é crime nem lock. Sobreviventes no front, o caos é nosso norte. Pra invasão, inversão, no jogo sem mosca. Porque a fita tá pra nos atrasar e afundar. No parque é um dois sem check, só os kit, pad. Os manos só drugs e as minas só blefe. Não é Dove Fio o peso que pressiona aqui. A gente espera zumbi, mas só encosta e de a mim. A granel tem de monte os raps illusions. Sem visão e elevação aos nossos confusão. E traz feliz o mensageiro pra nós, a fruta e o mel. O céu é o papel, o progresso no pé. Nem contando os minutos, anda mudo em nossas bases. A estaca zero, tá colada nessa grade. A cultura que é nossa, mexeu com nós é roça. É o terror, meu estilo, meu plano de guerra. Que a cultura que é nossa, mexeu com nós é roça. Dois tempos, mais um ciclo só, na direção. É massa e destruição, é morte ou redenção. Nem África, nem SP, o planeta é favela. Façamos a nossa vera, o mundo hoje é uma viela. E segue os gritos por ações que façam valer refrões. Na multidão, cifrão, padroniza evolução. É ter, não ser, mais ter pra ser. É menos ser pra ter, pra poder ser. E vencer o chefe que comanda e não paga comanda. Triplica essa demanda e te encanta como mantra. Jogue a testa, fé do povo rude que ilude com o ópio da matriz na crença que tudo mude. Mas ainda treta e beijo não cessa. No calor de toda festa, o bicho corre pelas frestas. Canibais do século, rebenta no oráculo. Há milênios máculos, diluindo os obstáculos. Que a cultura que é nossa, mexeu com nós é roça. É o terror, meu estilo, meu plano de guerra. Que a cultura que é nossa, mexeu com nós é roça. Nós somos preços pesados, nós somos preços pesados. Que a cultura que é nossa, mexeu com nós é roça. É tipo formiga, é um chão, é a zica. Que a cultura que é nossa, mexeu com nós é roça. Rap é compromisso.